Mais uma página virada, é o fim da cena. Troco o filme, eu sozinho num estúdio sem canção. Quis comparar as falhas e as mancadas que não dou e as que insistem fazer parte da rotina sem razão. Preciso ver minha avó, lembrei de agradecer, porque esse fim de ano eu vou com a cesta de Natal. Garganta dá um nó, pecado é esquecer. Distância é uma merda, amor é incondicional. Sei de rolê na praia, várias gatas sem problema. Fumo um kiff, muita droga e um bom whisky pros irmão. Diz que pula na bala, nunca cala, faz a cena. Vive um filme, faz da vida fútil improvisação. Mas as máscaras caem antes do entardecer. Falsos não tem por que se esconder na escuridão. Nem vou roubar sua brisa, vai curtir seu lazer, fingindo que se importa, abandonando sua missão. Preciso ver minha avó, lembrei de agradecer, porque esse fim de ano eu vou com a cesta de Natal. Garganta dá um nó, pecado é esquecer. Distância é uma merda, amor é incondicional. O que se passa é que a verdade que importava não um filme, o quanto a gente evitava a ilusão. Eu vejo na favela a criançada fim de ano, sempre triste, sem presente, sem relógio, sem cordão. Mas insistem na farsa que isso aí é vencer. Seu boot e seu casaco valem mais que a refeição. Mas as máscaras caem antes do entardecer. Falsos não tem por que se esconder na escuridão. Preciso ver minha avó, lembrei de agradecer, porque esse fim de ano eu vou com a cesta de Natal. Garganta dá um nó, pecado é esquecer. Distância é uma merda, amor é incondicional. Eu vi meus parças, camaradas ao viver não resistirem. O que me rende essa canção traz solidão. Milhões, milhares de quebrados, uns pela lei, uns pelo crime. Nessa guerra a vitória não é solução. Não sei quantos de nós ainda vão morrer. Não existe vitória enquanto morremos em vão. Nunca tivemos sorte, só queremos viver. Talvez nem valha a pena viver nessa posição. Preciso ver minha avó, lembrei de agradecer, porque esse fim de ano eu vou com a cesta de Natal. Garganta dá um nó, pecado é esquecer. Distância é uma merda, amor é incondicional.